Este é o episódio número 103 do Até Tenho Minha Inscrição. Depois de termos feito especiais dedicados ao Taxi Driver e ao Little Man, desta vez eu e o Francisco Valente debruçamos-nos sobre o Paris, Texas, do Wim Wenders. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde pode deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Como é que o Will Ferrell dizia, Meryl Streep, os Golden Globes, como é que o gajo disse aquilo? Não sei. Disse o nome dela com uma outra pronúncia. Não, isso, houve aquela piada do, quando foi os Film Independent Spirit Awards, quando apresentou o Andy Samberg. Era o ano do Beast of the Southern Wild, e havia aqui Yvonne Janet, o Wallace, o Willis, já não lembro. Uhum. E a piada que ele fez foi... Diz bem o nome dela, diz bem, eu já não sei se é o mesmo ano do Chiwetel Ejiofor, acho que do 12 Years a Slave. Ele diz bem o nome dele, depois e diz: estão cá esses, pá, e está cá o Paul Rudd, que era o Paul Rudd. E depois a Tina Fey e a Amy Poehler também fizeram uma piada parecida numa das, da primeira ou segunda vez que apresentaram eu acho que ele disse Meryl Streep, uma coisa assim, já não. Aquela, ele estava a apresentar com o Kristen Wiig e eles estavam a falar dos filmes e eu fingi que viram os filmes. Ah, sim. As histórias que estavam a dizer eram todas iguais. Não me lembro. Meryl Streep, eu não acho que é um gajo assim. É um bocadinho melhor do que o Jimmy Kimmel estar a dizer com o Herschel ali. Que não é que vais dar ao teu filho, tens lá um nome decente ou assim. Uh-huh. É um bocadinho mais, sei lá, sofisticado estar a... Kimmel não é um gajo muito sofisticado. O Kimmel pode ser um gajo sofisticado, não desgosto dele. Eu acho que o humor do gajo tem muito a ver com o gajo sai a rua e vê Hollywood Boulevard, não é? Sim. Portanto, acho que o gajo faz humor... Já estamos a gravar? Já estamos a gravar. Isto vai ficar para sempre. Acho que só são coisas interessantes. tu querias também falar do outra alternativa para este... Para o tema disto, era o 20th Century Women. Que deve estar a sair de sala. Pois. Até pus a minha t-shirt dos Talking Heads. Pois, eu ia perguntar se era por isso. Claro, eu sempre que me visto penso naquilo que vou fazer durante esse dia e ponho a t-shirt mais apropriada para as ocasiões. Eu por acaso, essa cena de Talking Heads e Black Flag, eu fui ver e o primeiro álbum de Black Flag, o primeiro álbum propriamente dito, é só para aí de 81. O primeiro álbum de Black Flag? Sim, antes só tinham EPs. Pois. Será que pá, eu conheço mal Black Flag. Já estava a ouvir os EPs de Black Flag? Ah, pá, é 79. Porque há um que sai em 78 ou 79. Pois. Mas ver mais ou menos a cronologia. Mas os filmes podem fazer isso, pá. Alargar um bocadinho as datas para efeitos dramáticos. Eu sou a favor disso. O John Worster, que é o baterista da Mountain Gods, Superchunk, e a banda da Soul do Bom Mundo, que faz comédia como metade de Sharpling and Worster, que é o Best Show, um programa de rádio online. Antes era um programa de rádio numa rádio New Jersey, eles fazem, são parceiros cómicos. Ele está sempre a malhar no Nice Guys, que é passado em 78. Tem posters dos Clash de 79 e do London Calling. E então o gajo tem uma campanha no Instagram a dizer tipo: devíamos boicotar todos os filmes de sempre até resolverem esta coisa trágica. Aí não me faz tanta confusão, mas há um. Que filmes da Julie Delpy que ela tem, que é o Verão do Skylab. Não, ah, dela, sim, que ela realizou. Sim. Aquilo é tipo... Não lembro quando é que aquilo é, se é tipo 80 ou 81. Eles vão à discoteca e está a tocar o Too Drunk to Fuck dos Dead Kennedys. Sim. E é aquela coisa que... A música não tinha saído nesse ano. E é aquela coisa que parece que é tipo... Em vez de estar a servir a verdade daquelas personagens, estão a pôr tipo o gosto dela ali no meio. Tipo, de uma maneira que soa boa, forçada. Opa. Porque provavelmente aqueles meninos não ouviriam aquilo. Aquilo é numa colónia balneária. Sim, eu conheço a história do filme, mas eu não vi o filme. Mas... E devido que numa discoteca jornalista, se tivesse ouvido Too Drunk to Fuck, isso é verdade. Em qualquer que fosse o ano, mesmo que tivesse sido... Isso é verdade, lançado. Mas pá, não é necessariamente impor o gosto da pessoa que escreveu o filme. Pode ser obedecer ao espírito do filme. Sim, pronto. Tu podes ouvir uma música e sentir que aquela música corresponde perfeitamente ao espírito do filme que tu escreveste. E é por isso que a música está lá. E às vezes, ao gravar as datas, pá, se a música saiu 6 meses depois, Eu acho que são brincadeirinhas até que as pessoas que fazem filmes gostam de fazer. Não, mas faz sentido. O Mike Mills, ele podia ouvir, que aquilo é baseado dele, não é? Ele podia ouvir Black Flag naquela altura. Sim, aquilo é viado. Não, mas em 79 ele podia. Tipo, especialmente claro. Putos skaters na Califórnia, mas... era o tipo de pessoa que já teria ouvido falar de Black Flag. E era um dono, Black Flag. Era um dono. São da Califórnia. São da Califórnia. Sim. Pois, naquela altura não havia nada de internet, nada disso. Portanto, para tu ouvires aquilo logo no início, eras provavelmente da cidade ou da região. O Greg Ginn de Black Flag, o guitarrista, é o fundador da SST, que é uma editora. Ah, é? Sim. Ok. Mas pronto, querias falar desse filme? Queres dizer alguma coisa sobre esse filme? Como introdução para o Paris, Texas, que não tem nada a ver? Opa, não tem nada a ver, pode não ter, mas tem uma coisa a ver, pelo menos. É uma imagem, uma certa imagem da América. Ah! Ok. Tens aí um raccord entre os dois filmes. Uhum. São dois filmes pessoais. O de Mike Mills é claramente a biografia dele. O Wim Wenders tem mais a ver com aquilo que ele pensava que a América era. E ele nem usou o Sam Shepard. Sim. E o encontro dele e daquelas pessoas com os Estados Unidos. O Wenders queria filmar um filme nos Estados Unidos há imenso tempo. Ele filmou aquele que é em Sintra, o estado no Praia Grande. Sim. O estado das coisas, ele depois vai para Los Angeles. Pá, e como todos os realizadores são apaixonados pelos Estados Unidos e pelo cinema americano em particular, portanto viveram com uma ideia dos Estados Unidos na cabeça, e de repente ele chega aos Estados Unidos e faz um filme a partir daquilo que é o imaginário que ele tem desse país e do cinema desse país. Portanto... é um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplo, de alguém com a sensibilidade do cinema europeu a aterrar num país que não é o dele e conseguir fazer um filme sobre aquele país e sobre ele também. Ele diz uma coisa gira naquela entrevista do Luís Miguel Oliveira no Público, que o Luís Miguel fez ao Wim Wenders, e o Wenders diz-lhe que ele é a vírgula que está no título, ou seja, é um encontro de Paris, da Europa... Sim. Com o Texas, Estados Unidos, e ele é o que está ali no meio. E tu tens isso, tens o médico alemão que o vê primeiro, uhum. E tens a mulher do Dean Stockwell, que era no mundo do nome dele. Eu agora lembrei-me daquele médico do Funny People, que é o médico do Adam Sandler. Que não, é quem faz médico no Funny People? Lembro que no Knocked Up, ou num desses, é o Bill Hader. Não, não é o Bill Hader. Não, é alguém. É, já o médico do Adam Sandler no Funny People. É um gajo alemão. Ah, já sei. Com já um sotaque profundamente já sei, alemão. Já sei. E o pai que está-lhe a dizer: ouça, lamento imenso, você tem cancro, tem 3 meses de vida. E o Adam Sandler não consegue parar de rir porque o gajo tem um sotaque igual ao vilão do Die Hard, assim de ano. Ao Hans Gruber. Sim, exatamente. Você já reparou que. Não lhe chamamos vilão do Die Hard. Desculpa, na tua presença não deveria recorrer a essas expressões. Se quiseres dizer Alan Rickman, pode ser também. Sim, e eu enquanto perguntei da Cinemateca devia saber essas coisas. Peço desculpa, Rodrigo. O Die Hard costuma passar da Cinemateca, não costuma. Já passou. Deve passar todos os meses. Não, que eu saiba, já passou. Já passou, de certeza. Já eu lembro que fizeram uma daquelas sessões ao ar livre. Não sei se já passaram todos. Não sei se já passaram todos. Não, o 4 e o 5 não precisam passar. Só, na verdade, só é preciso passar o primeiro e o terceiro. Há pessoas da Cinemateca que gostam muito da Hard. Pelo menos um. Tu. Mais do que eu. Tanto como tu. Portanto, não sei se tanto, mas quase tanto. Die Hard é um filme que é uma saga que é considerada na Cinemateca. Quando estava fora de circulação, agora foi, acho que foi reimpresso. Nothing Lasts Forever, do Roderick Thorpe. Uma vez estava a fazer um podcast e disse isso e não lembrava nem do nome dele, nem do nome do livro, o nome original do livro, que é o livro, a sequela do The Detective, que foi transformado em filme com o Frank Sinatra. Aham. Uh-huh. Uhum. E que foi o primeiro filme que o Robert Evans comprou, o primeiro livro que ele comprou, cujos direitos ele comprou. Um grande, pá. Estamos a falar de Hollywood Boulevard há bocadinho. Grandíssimo. O Sinatra tem um ator fixe. O gajo, aquele filme que eu fiz com o Minelli, Some Came Running. O gajo é tipo uma versão mais dura dele próprio, com o Dean Martin, o grande Dean Martin, que ameaça bater em todas as pessoas que lhe tirarem o chapéu da cabeça. É muito fixe. E de falar em clássicos de Hollywood, o Dean Stockwell era um ator quando era pequenino, era tipo um miúdo, um western, eu não lembro do nome. How Green Was the Valley, será? How Green Was My Valley. My Valley, mas é esse? É, quer dizer... É com ele um miúdo? É, não sei se é ele, mas há uma das personagens é um miúdo, que é a história de uma família. É ele, foi é o ele. Filme que o John Ford ganhou o melhor filme. Não, não é o do John o Oscar Ford. O de melhor filme, não é? Não, eu acho que não é do John Ford. É um filme que tem um nome parecido. Eu agora estava a pensar. Se não com Hal Green Was My Valley? Um nome, pá, provavelmente nem sequer tem nada a ver. Eu vi uma vez numa Double Bill da Cinemateca. Hal Green Is My Valley. Que era antes esse e a seguir o Blue Velvet. Onde ele é o... É o gajo que vai cantar o Roy Orbison. The Candy Cola Clown, The Cola Sam. Que grande filme. Que filme maravilhoso. Olha, isso é o encontro de um realizador americano com a ideia... Da América. Da América. Sim. Pá, esse filme é glorioso. Glorioso. Devia passar mais vezes. Esse foi um bom double bill. Pá, eu gostava de rever esse filme. Eu vi esse filme na sala no Palácio Foz. Sim. Só vi uma vez. Na Cinemateca Júnior? Quando estava em obras. Estava em obras, exatamente. Pá, e pô, nunca mais esqueci daquilo. E depois eu fui e eu ia ver um filme a seguir e juntaram-se a mim o meu pai e mais um amigo meu. Pá, eu estava, não conseguia falar. Tipo, íamos ver, pá, o Julia Jim, ou coisa assim do género. O qual? O Julia Jim de Truffaut. Ah, ou um filme sim. Assim mais... um bocadinho mais animado. Só o problema, pá, tu falas demasiado bem francês, não se percebe. Julia Jim. Quando falas a sério. Sabes que eu no liceu francês, eu tinha vindo de uma escola inglesa e eu tive que aprender a converter todos os nomes de marcas, todos os nomes de filmes, todos os nomes de atores para sotaque francês. Então, um exemplo. Pá, lembro perfeitamente, naquela altura eu vinha em Marrocos, então o meu pai tinha um jeep para irmos até ao deserto, que fizemos algumas vezes. E eu dizia aos meus amigos: ah, o meu pai tem um Range Rover. Range Rover? Pai, eu percebi, mas peraí, ah, ok, como é que eu tenho de dizer isto? Ah, não, não, é um Range Rover. Ah, é, Range Rover. Pronto. Portanto, eu aprendi a converter, pá, tudo. Tudo. Até nomes de filmes em francês. Tudo. Até, pá, um Walkman, naquela altura havia Walkman, pá, nem sequer era, não era Walkman. Os franceses tinham palavras para tudo. Baladeur. Pois. Jean Baladeur. Baladé é passear. Então é a cena com que tu passeias. Enfim. Voltando ao Paris, Texas. Voltando ao Paris, Texas. Paris, Texas. O Vendors era a vírgula, era aí que estávamos. Pá, sim, ele também diz nessa entrevista que ele, pá, já tinha esse projeto de fazer o filme americano há imenso tempo e que depois foi um encontro decisivo que ele teve com esse guionista que acabou por escrever aquela história. Mas depois é engraçado ver que acho que a ideia original que ele tinha até de atores para o filme, se calhar nem sequer era bem aquela que acabou por ter no filme e que acaba por ser completamente canónico, pá, aquela interpretação genial do Harry Dean Stanton. Do Harry Dean Stanton, pá, que é maravilhosa e que é, pá, é um tipo de atuação de uma coisa que não vejo muito hoje em dia. Em que hoje em dia tu vais ver um filme e tu vês atores a esforçarem-se para tentar dizer qualquer coisa ou fazer passar qualquer coisa. Pá, este gajo é absolutamente o contrário. É que tu tens um ator que, pá, não diz praticamente nada durante o filme e ele carrega o filme. A primeira fala dele é tipo aos 25 ou 26 minutos. Exato. Exatamente, é incrível. E a Natasha Kinski, pá, que é absolutamente maravilhosa. Eu hoje estive a ler umas coisinhas sobre o filme antes de falarmos e, pá, ela, coitada, com imensas histórias de, nem é bem Hollywood, mas Hollywood, e sim, Europa também teve, tipo, ela é filha de um ator mítico do cinema alemão europeu, Klaus Kinski, que fez filmes com o Herzog. Pá, os filmes dele com o Herzog são... Uma best friend, e eram os melhores amigos e piores amigos, adiavam-se. Pá, os filmes dele com o Herzog, Fitzgerald, Aguirre, pá. O Way é maravilhoso, pá, são completamente fora, e tu vês que o gajo é completamente maluco e passado a cabeça. Ela, Natasha Kinski, é filha dele. Pá, e tudo aquilo que tu vês nele quando tu olhas para o ecrã e suspeitas que este gajo deve ser maluco na vida real, depois tu lês as entrevistas com ela e a irmã dela, que foi abusada por ele, quando tinha tipo 9 anos ou 10 anos, e tu, pá, assim, histórias sinistras. E ela era, portanto, produto assim de uma família artística alemã, do cinema, e, pá, por direito próprio, tornou-se também uma figura maravilhosa. Ela fez um filme também incrível com o Polanski, uma adaptação do Hardy e do Polanski de 3 horas, um filme chamado Tess, em que ela também é a figura central do filme. E... na altura também devido ao historial do Polanski, também já se começava a dizer que ela tinha uma relação com ele, tinha pai 15 ou 16 anos, mas acho que não... Que não é bem verdade, mas ela, pá, ela é uma atriz que tem uma coisa também semelhante com o Stanton, é que sem falar muito neste filme, ela sem falar muito consegue criar, pá, depois tem uma fotogenia, uma presença, tem todos aqueles ingredientes que se reúnem num ator que em cinema tornam magnético, fascinante. E aquela imagem de quando eles estão naquela cena, né? Sim. A cara dele. E a cara dela. Sim. Se calhar para quem ainda não viu o filme e que pode ir ver esta semana ou nas próximas, porque acho que o filme também ainda vai passar no Porto. Sim. Convém dizer um bocadinho da história. O Harry Dean Stanton é um gajo que é encontrado no deserto pelo irmão. Então são basicamente três filmes. Não é três filmes, são três partes. Três partes diferentes. Três partes diferentes. São Harry... E uma das partes do meio é quase... Lembrei-me do Paper Moon do Bogdanovich. Uhum. Falarem atores que abusaram de filhas. Uhum. Que o Ryan O'Neill e a Tatum O'Neill supostamente abusava dela. Não sabia essa história. O Ryan O'Neill, mas isso é quase certo, que ele era um monstro. É sério? Toda a gente diz que ele era um monstro. Não sabia isso. Não sabia. E quando morreu a Farrah Fawcett, que eu acho que ele era... Não sei se ele era divorciado dela já, mas... Sim. Ele fecha a filha no funeral. É sério? Uma coisa assim. Foi tipo a... Ah, acho que a Farrah Fawcett morreu quando morreu o Michael Jackson. Portanto, há de ser tipo 2009. Sim. Sim. Yeah. Houve assim uma história qualquer que ele chegou ao pé dela e fechou incrível, ela. Incrível, pá, não existem ídolos, meu. Isso sim, mas o Ryan O'Neill, acho que toda a gente, invariavelmente, diz que ela é um monstro. Não existem ídolos. E há uma parte do filme que lembra um bocadinho, tipo, que é o pai e filho, já pela América. É complicado não pensar no próprio mundo. Sim. Pronto, pronto, é ver, no filme não é bem uma road trip, mas é um bocadinho também, o Paris-Texas. Portanto, o Harry Dean Stanton é encontrado pelo irmão, no meio do deserto. Não é encontrado pelo irmão, ele é encontrado, depois chama o irmão. É isso, o gajo é encontrado, desfalece num bar ao pé do deserto, consegue encontrar o irmão por telefone, o irmão vai buscá-lo, leva-o de volta à casa dele, do irmão. Portanto, percebe-se pouco tempo depois que houve ali uma história de amor mal resolvida entre o Harry Stanton e a mulher dele. Que deixou um filho para trás. Portanto, o Harry Stanton, ao voltar para a casa do irmão, encontrou o filho dele. Foi educado pelo irmão e pela mulher do irmão. E ele, o Harry Stanton, começa a voltar a entrar em contacto com a memória dessa relação de amor e da vida que tinha, até querer... Depois de ver umas imagens de Super 8 de filmes de família, começa a entrar em contato com a memória da mulher e do filho, quando eles viviam todos juntos, e quer voltar a entrar em contacto com a mulher. E, portanto, depois o filme torna-se numa road trip dele. Mas aí, dele, antes disso, também tem filho, a parte dele a ligar-se ao filho. Exato, há toda uma parte muito bonita dele de tentar reconectar com o filho e o filho a rejeitá-lo e a aceitá-lo, e que é muito giro, que é ele a tentar-se construir uma personagem de pai, não é? Um pai que abandonou um filho com um pai de 3 anos e volta a encontrá-lo com 8 ou 9, e ele tenta, e é muito engraçado, porque o filho também gosta muito de cinema, gosta muito de Star Wars, e ele tenta, tipo, compra roupa nova e compra um chapéu de cowboy, não, e tenta fazer-se... Eu acho que ele veste a roupa do Dean Stockwell, pelo menos há uma parte em que ele veste a roupa dele. Ah, é verdade, está com a empregada... O Dean Stockwell compra roupa nova. É isso. E depois ele troca as botas novas dele pelas botas antigas do irmão. Sim, e tenta construir-se uma personagem de pai para o filho, para reconquistar o filho. E às tantas o filho começa, pronto, uma questão emocional, a voltar a ligar-se com ele. E os dois partem juntos, quase em segredo, como se ele rapta o filho... Sim. Do irmão que o adotou, e vão os dois com walkie-talkies e uma carrinha velha atrás da mãe, que está a trabalhar não está a trabalhar, mas eles descobrem que ela deposita dinheiro todos os meses na conta bancária do filho, em segredo, no... É num banco? É na Califórnia ou Texas? Não, Em Houston. Portanto, eles descobrem o dia em que ela deposita o dinheiro, estão lá nesse dia e às tantas... Já estão os dois a dormir e encontram-lhe. Exatamente, e encontram-lhe. E o resto, se calhar, não vamos contar tão detalhadamente. Mas há um momento que é muito simbólico do filme, pá, que está muitíssimo bem filmado, em que o Harry Dean Stanton entra em contacto com ela, com a mãe. Sim, sim. Pronto, e o resto se calhar não vale a pena estar a dizer. Mas é um momento em que ele, o Harry Dean Stanton, está numa cabine com um telefone junto à orelha e está a olhar para um retângulo de vidro e vê do outro lado a ex-mulher dele, que ele deixou... Mas ela não o vê. Ela não o vê porque ela faz de... Ou seja, ela tem um trabalho em que basicamente expõe-se a homens que entram nessas cabines com quem comunica por telefone. Eles veem essas mulheres, mas as mulheres não veem esses homens. E encarna a personagem de uma enfermeira, de, sei lá, de uma jovem rapariga, do que quer que seja, para corresponder às fantasias dos homens. E tanto o Harry Dean Stanton está... Em cabines que são cenários diferentes. Com, são cenários diferentes. Escolhe os cenários. Pá, portanto, no fundo, e o que é engraçado disso é que corresponde muito à ideia de cinema, em que ele reencontra, já não vive com ela, só tem uma memória desse amor e uma memória dela, e portanto o Wenders construiu ali um cenário em que é o Stanton que encontra também na encenação de uma memória, em que ela encarna uma personagem, tenta corresponder a uma fantasia dele, à fantasia que era o amor deles, e que foi derrotada pela realidade da vida, pelos processos pelos quais as relações de amor passam. E ele não foi propriamente fixe. E ele não foi nada fixe. E também não foi nada fixe para o irmão e para a mulher do irmão. Não foi fixe para ninguém. Para ninguém. Eles fogem e pronto. Para ninguém. Pá, mas nem sequer... Quando os medos deles concretizam-se, que é... Imagina que ele leva o miúdo. Sim, sim. O irmão está cheio de medo que ele pegue no miúdo outra vez e que fuja dali para fora. Pá, e isso continua no presente. O Harry Dean Stanton pega no puto. Pá, e nem sequer avisa o irmão acolheu o filho dele durante anos e anos. Nem sequer avisa. Olha, vou... Nada. O gajo vai-se embora simplesmente. Liga-lhe na estrada. E liga-lhe no meio dos Estados Unidos para casa... Com o puto a falar com a mãe adotiva. Ah, estou aqui num drive-in, não sei onde. E eles desesperados, preocupados com o miúdo e com a segurança dele. Mas, portanto, o filme... Pá, ou seja, o filme é muito emocional, porque é a história da relação de um pai a recuperar um filho e de um marido a tentar recuperar uma relação de amor que ele destruiu. Com uma mulher deslumbrante, que é um misto de inocência, de beleza. E bastante mais nova do que ele, também, diga-se. Bastante mais nova do que ele, e há uma grande. Até na. Eles na vida real tinham uma diferença de idade bastante grande, se não era 30 anos, era assim uma coisa grande. Mas eu até acho que isso no filme está bastante justo, não é uma coisa assim completamente fora. Não está muito marcada essa diferença, porque ela, quando ela reaparece no filme. E tu ouves a história daquilo que realmente Sim. aconteceu entre os dois, passa uma imagem, apesar de tudo, de grande maturidade de parte dela, e não é, ela é uma personagem de corpo inteiro, não é só uma miudinha bonita porque não se apaixonou de todo, ela é uma mãe que é uma personagem mesmo de corpo inteiro. E essa última cena é bonita, que é ele atrás do vidro a ver uma fantasia que a ex-mulher está a encarnar para clientes, mas que no fundo... faz eco com a fantasia que ele tinha desse amor e da mulher que conheceu. Portanto, é também a história de um homem que se apaixona por uma mulher, mas que se calhar apaixonou-se também pela imagem que essa mulher projetava nele, e ao não conseguir fazer a transição de ou aceitar aquilo que essa mulher era na vida real, é o meu telefone, a relação desfaleceu. Podes ir atender? Não é preciso. Certeza. Ok. Eu nunca tinha visto este filme. Não sei porquê. Aproveitei e vim semana passada, acho eu. Como estava no Nunes. E sempre tinha ouvido dizer, eu acho que foi o meu irmão que disse que era uma ganda seca. E não achei nada seca. Qual deles? Foi nunca mais falar com ele. o que é teu amigo também. Ok. Tem o mesmo nome. É que depois falar com ele, não há problema. Eu acho que sim, se calhar estou a ser injusto. Mas ele até era rapaz para gostar desse filme, porque já teve uma fotografia sim, deslumbrante. Sim. Se calhar estou a ser injusto e se calhar não foi ele, mas alguém me disse. Já estás a mentir, como os irmãos fazem. Estou a tentar dizer mal dele. Não, mas, sei lá, já foi há tipo 15, 16, 17 anos. Pois, ele de certeza que mantém a mesma opinião, ele não mudou nos últimos 15 anos. Nada, ninguém. E acho que foi isso, e tive medo, mas por exemplo, revi o Asa do Desejo e achei muito mais... Sei lá, não fiquei tão deslumbrado como tinha ficado da primeira vez, fiquei para aí 10, 12, 13 anos. Estás ainda a achar que as partes com o Peter Falk são inacreditáveis. Eu ainda só vi esse filme uma vez, também há muito tempo, e não voltei a rever. E infelizmente perdi quando passou agora, não consegui ver. Mas a ideia que eu tenho, na altura de quando vi o filme, era quase os desejos, era um filme... Não é que o Paris, Texas seja... Não é um filme eufórico, não é nada disso. Sim. Mas é um filme um bocadinho mais solar. Sim, assim, sim, sim. E o Asas do Desejo é assim a versão noturna do filme que está atrás do muro, que é filmado em Berlim, não é? Sim, basicamente sim. É a história de Berlim, do muro de Berlim. Portanto, tu no Paris, Texas, tens também a história de uma separação de entre mundos e pessoas, mas, sei lá, acho que a personagem do miúdo, quando a infância, é bem filmada no cinema, traz sempre um lado mais doce, mais emocional. Não sei o que é Hunter, ou Carson Hunter. Portanto, isso traz sempre uma ligeireza aos filmes que é sempre mais tocante e comovente. E o Asas dos Desejos, pá, não tens essas coisinhas, não é? Mas era um filme que eu gostava de rever, infelizmente perdi quando passou agora. As partes do Peter Falk continuo a adorar, acho que eu já nem me lembrava que o Peter Falk estava no filme. É, Peter Falk é o faz Peter Falk. Pois, como sempre, não é? Não, mas faz literalmente Peter Falk. Ah, faz mesmo Peter Falk, é? Ele aparece como Peter Falk. Sim, está a rodar um filme lá em Berlim, sim. Ah, que fixe. Sim, isso, e é incrível. Ele é mesmo incrível. Tenho que rever isso, então. Depois há aquele remake, que é mais ou menos remake, que é o City of Angels, que é o Nicolas Cage e Meg Ryan. Uh-huh, e no papel do Peter Falk... É pá, esse filme é horrível. É o Dennis Franz, que é o City Police da Balada de Nova Iorque. Eu vi esse filme no cinema cá, quando saiu... Tipo aquelas idas ao cinema que tens, nunca vi. Tens 14, 15 anos. Vi um bocadinho. Eu nunca tive 14 ou 15 anos. E está bem. Desculpa, Rodrigo. Mas se tivesses então tido uma vida normal em que tivesses tido 14 ou 15 anos e imaginas que estás com um amigo, não tens nada para fazer, pá, vais ao cinema e tipo vais ver uma coisa completamente aleatória e acabas a ver o City of Angels. Foi a minha experiência. Pá, mas já naquela altura eu tinha... 14, 15, e era tipo, não percebi nada de cinema, mas pá, este filme se calhar se eu percebesse mais cinema, não era assim dos melhores. E tem aquela música dos Google Dolls, não é? Iris. É pá, é todo um clássico esse filme. Com Meg Ryan, Nicolas Cage. Bom, Nicolas Cage, pá, pronto, tudo bem. Eu acho que aceita-se tudo o que o gajo faz, não é? Eu não tenho nada contra o Meg Ryan. Eu também não tenho nada contra a Meg Ryan, mas a Meg Ryan tem uma carreira mais caracterizada por este tipo de filmes, se calhar. Não. Vai, o Nicolas Cage. Nicolas Cage tem uma carreira mais caracterizada por comédias românticas. Não, comédias românticas, mas ela era tipo o alter ego da Nora Ephron. Sim. E então? Mas o que eu estou a dizer é que quando tu vais ver um filme como City of Angels, espera mais encontrar a Meg Ryan lá dentro do que o Nicolas Cage, se calhar, não sei. Um dos meus filmes favoritos do Nicolas Cage é uma comédia romântica. É o Moonstruck, do Norman Jewison, que é ele e a Cher. Mas tu viste todos os filmes dele, eu não. Eu não vi todos os filmes dele. Mas vi um espectro de filmes temos dele um amigo em comum. Que vai do Moonstruck ao Left Behind. Temos um amigo em comum. Que é o filme bíblico para dizer isto. De propaganda religiosa. Que encontrei recentemente à porta da Cinemateca. Sim, sim. Com quem passas música. E que te sugeriu. E que sugeriu um ciclo Nicolas Cage. Eu tinha estado na noite antes e ele tinha estado a falar do Nicolas Cage e eu disse, devias sugerir ao Valente um ciclo. Pá, ele sugeriu e eu disse-lhe à porta da Cinemateca, fica registado, porque não uma integral Nicolas Cage. Integral Nicolas Cage é impossível. A antiga. Ninguém quer uma integral tipo Nicolas ciclo... Cage. A Cinemateca de antes fazia ciclos... Tu podes mandar um Nicolas Cage até uma certa altura. Era todos os filmes de um gajo. Está bem, mas isso é mais fácil quando são realizadores, por exemplo. Nicolas Cage tem... Por que não? Deixa aqui no ar. Tem para esse cento e muitos filmes. 200 filmes? Eles fazem aquela coisa que é... Não sei como é que se chama, Cage, ação analógica. Sim, mas integral das cópias estejam disponíveis. São 6 filmes seguidos, tu não sabes quais são e tu vais... Eu acho que é no Alamo Drafthouse. E este ano ele apareceu. O que é que ele anda a fazer agora? Já não vejo um filme com ele no cinema. Ele faz muitos filmes, continua a fazer. Tirando aquelas coisas que ele vai à procura da Declaração de Independência e tipo... Sim, o National Treasure. É bom esse? Recomendas? Não. Não recomendas? Mas há um ou dois, aquilo é o Indiana Jones. Eu acho que o último filme que eu vi com o Nicolas Cage foi com o Herzog. Remake do Bad Lieutenant. Eu vi isso na Cinemateca. Já passou. Pá, gostei desse filme. É incrível. Ainda me lembro dele. Das visões dele. O Exhibit é um grande chefe do crime. Tem Eva Mendes. Tu já viste o original? Com Abel Ferrara. O original. Um grandíssimo filme. E há aquela história incrível que o Abel Ferrara disse. Pá, Quero... disse muitas coisas. Quero que toda a gente envolvida neste remake, como é que é? Morra no inferno. Morra no inferno. Quero que estejam num elétrico e o elétrico pegue fogo. Sei que é. E o Herzog respondeu: eu não sei quem é o Ferrari. Nunca vi o filme dele, nunca vi o lado dele. Mas eles aí, pá, aí há 5 ou 6 anos, eu não me lembro. Em Lucarno. Em Lucarno. Encontraram-se. Encontraram-se e falaram e tiveram bem. Há uma fotografia dos dois. E que estão os dois o mais próximo que alguma vez tiveram de sorrir. Pá. Que é, nenhum deles, eu acho que nenhum deles tem a capacidade de sorrir como as outras pessoas. Duas enormes contribuições para a humanidade. Abel Ferrara, pá, e a Werner Herzog. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Não, mas o como é que é? Um é Bad Lieutenant e o outro é The Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Esse é o do Herzog, não é? Sim. É. Então, o outro é em Nova Iorque. Exatamente. Com Harvey Keitel. Exatamente. Grande Harvey Keitel, pá. Outro dos grandes. Esse gajo é que merecia um ciclo, Harvey Keitel. Harvey Keitel era mais fácil. Pá, tem grandes, grandes clássicos. Desde os anos 70 até... Sim, sim. Pulp Fiction e outros. E outros? Sim, o gajo é aquele... Acho que é um ator que em todo... Fingers, em toda, sim, Fingers também. O Fingers também já passou. Mas acho que é um ator que... Isso é daqueles poucos em todas as décadas podes encontrar filmes ótimos. É daqueles filmes que tem um remake francês. O Fingers? Sim. Ah, o do... De bater o meu coração. Do... De bater como é que ele se chama? O Odiar. O Odiar. Jean-Jacques, não é? Jean-Jacques Odiar. Exatamente. Odiard. Voltando ao Paris, Texas, não é? Uhum. Já fizemos uma digressão de 10 minutos. Uhum. Falo de Paris, Texas. O Hayden Stanton, eu estava-te a contar que podia contar... Há um podcast que é o Douglas Movies, é um cómico que é o Doug Benson, muito famoso pelo seu gosto por marijuana. Aquele gajo, o Morgan Spurlock, o gajo dos documentários Super Size Me, etc. Sim. Sempre que ele faz um documentário, o Doug Benson faz a versão de Ganzas. Ele não tem o Super Size Me, ele tem o Super High Me. Sim. Então ele todas as semanas faz um espetáculo que é o Douglas Movies. Sim. No teatro da UCB em Los Angeles. Sim. E os convidados são sempre, tipo, tu nunca sabes quem são, e ele às vezes tem gente grande. Houve um episódio em que ele conseguiu o Harry Dean Stanton, e depois foi o Paul F. Tompkins e a Jane Kirkman, que são cómicos. Uhum. Que a Jane Kirkman decidiu perguntar ao Harry Dean Stanton com quem é que ele queria que a Molly Ringwald tivesse ficado no final do Pretty in Pink, que ele faz de pai dela. Uhum. Eu nunca vi ninguém tão ofendido por uma pergunta. Ele disse qualquer coisa que eu tipo, I don't fucking care. Eu já não sei se ele disse ou se ficou só subentendido. Eu mal me lembro desse filme. Isso foi tipo dinheiro que me deram, eu fiz. E pronto. E porque é que alguém haveria de querer saber? E depois houve outra parte em que eles dois lhe explicaram o que era Twitter. E ele disse qualquer coisa... Sounds like a fucking waste of time. Tipo, o cara tipo, ficou ofendido por alguém sequer. Não só alguém se ter lembrado daquilo, como haver pessoas que gostavam daquilo ou que estavam interessados naquilo. Pá, sabendo que ele vai dizer algures entre 20 a 30 palavras numa hora, se calhar não há uma excelente ideia colocar essas duas perguntas, pá. Foi incrível, foi maravilhoso. Pô, claramente eram fãs dele. O gajo é ótimo. E pá. Também quando foi o Ed Begley Jr. ao WTF do Mark Maron, ele conta histórias que ele nos anos 70 era muito dado a beber, e com o companheiro de copos dele, que ia sempre nas maiores loucuras, era o Harry Dean Stanton. Uhum. O gajo tem uma coisa também no filme em que ele fala muito espanhol e canta em espanhol e tudo. Acho que isso é uma coisa da vida dele, improvisada. Porque eu vi um documentário sobre ele, que acho que passou no Indie ou no Doc, já não me lembro. Que era um comentário sobre o Stanton, recente. E ele falava sobre isso. Ou cantava também músicas folk espanholas, ou mexicanas, uma coisa assim do género. Eu acho que são partes do filme que são a improvisação dele. Eu lembro-me desse documentário. Não me lembro se vi ou não. Lembro-me desse documentário. Pá, é basicamente o gajo a não falar muito, a fumar. E o realizador faz-lhe umas perguntas e o gajo responde em uma ou duas palavras. O gajo tem uma harmónica, toca harmónica. Sim, sim. E às vezes canta e aquilo cruza-se com imagens dos filmes dele, acho eu. E ele tem um cameo no primeiro Avengers. Ah, é? Que o Hulk cai numa cena de feno, ou o que é, não sei se é num celeiro ou uma coisa assim do género. Sério? E está tudo, está aí, ele volta à forma de Bruce Banner, de Mark Ruffalo. Sim. E de repente quem o encontra é o Harry Dean Stanton. Sim. Está lá e ninguém sabe. Ah, e não aparece o Harry Dean Stanton. Claramente o Joss Whedon disse: epá, eu. Estou a fazer o Avengers, não é? Sim. Pá, aposto contigo como eu vou pôr o Harry Dean Stanton no Avengers e isso vai acontecer. Pois aconteceu. E ele disse que ainda está rico depois do Harry Dean Stanton no Avengers. Que é uma boa ligação para fazer. Há um filme de super-heróis que está no cinema agora, o Logan. Que é o último do filme em que o Hugh Jackman irá fazer de Wolverine. E o último filme em que o Patrick Stewart irá fazer de Charles Xavier. Que é o último, é o mais recente filme da saga X-Men. Existem três principais de X-Men, e depois volta ao First Class, e depois o Days of Future Past, e depois há três filmes. Isto é o terceiro do Wolverine, a solo. E Deadpool também poderá estar mais ou menos ligado, mas não interessa agora. E o Logan, contrário do que seria de esperar. Já é R-rated, é para maiores de 18 anos. Sem ter palavrões, de violência, tipo a sério mesmo. Um R rating, tu podes ser menor e ir acompanhado ao filme, não é? Acho que não, não sei. Talvez. Acho que sim. Mas pronto, tem. As garras dele funcionam mesmo, sim. Tens cabeças cortadas, tens sangue, etc. Tens palavrões e ao mesmo tempo tens um filme que vai beber muito ao Paris, Texas, ou ao Paper Moon, ou aos Mad Max, todos, e depois aos westerns. E tem o Shane mesmo, passa durante o filme. Sim, e é um clássico dos westerns, o Shane. Eles veem mesmo o filme. E tem muito de Paris, Texas também. Opa. Também é um road movie. E é uma coisa muito... Eu adoro o filme, acho que é mesmo inacreditável. E prova que os filmes... Uma coisa que a DC nunca conseguiu provar, que é os filmes superiores não precisam de sentido de humor para serem bons. É fixe, realmente. Opa. Fixe. E tem muito disto, destas coisas. Mas isso é, eu acho que por duas razões. Primeiro, o Paris, Texas é um filme que se alimenta de um imaginário popular dos Estados Unidos. É um filme muito fotográfico, tu vês também muito da influência da fotografia e do filme e da influência que o filme deixou na fotografia. O Robbie Muller, pá, é um diretor de fotografia extraordinário, que trabalhou na carreira toda do Jim Jarmusch e de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a personagem do Harry Dean Stanton, que é um gajo que está completamente arrumado e acabado e derrotado por uma história de amor que acabou por culpa dele, ele próprio, apesar de ser uma personagem derrotada, vem, as suas raízes encontram-se muito nos heróis dos westerns. Claro. Mas também há muitos westerns com personagens derrotadas. Há personagens derrotadas. Só que nos anos, na época do western, 40, 50, nos anos 60, aquilo já decaía, mas digamos nos anos 50, eu acho que um filme que faria uma excelente double bill com o Paris, Texas, e estava ontem a discutir isso com a minha namorada Alejandra, que também trabalha em cinema, é o The Searchers, do John Wayne. Pá, que não só por questões de paisagem, mas por questões de viagem, do road trip que ele faz, mas do próprio herói que sai das suas raízes, que também tem uma história de amor que derrotada, que correu mal, e que reage com rancor a essa derrota, mas que depois usa essa viagem para se transformar e tornar-se uma pessoa melhor, apesar de ele não conseguir viver a história de amor que viveu antes. Tem muitas semelhanças essa personagem do John Wayne com o do Harry Dean Stanton. O do John Wayne, nessa altura, os westerns ainda conseguiam ser heróis. Ou seja, o The Search of John Ford, que é, pá, um dos melhores filmes da história de cinema e que eu recomendo a qualquer pessoa que se interesse por cinema, gostando ou não de westerns, é uma coisa superior a isso. Tu vês que ela é uma espécie de vilão dentro das personagens todas que estão no filme, mas ele consegue ser ao mesmo tempo um herói americano pela maneira como o filme e a história se desenrola. Passados não sei quantos anos depois, nos anos 80, tu já não consegues fazer heróis daquele calibre. Portanto, tu tens um Harry Dean Stanton que é um herói, pá, derrotado. Tu nunca consegues ver como um modelo de género. Ah, pá, eu gostaria de ser este gajo em certos momentos. Ou eu gostaria de reagir como ele em certos momentos da vida, como tu consegues sentir com o John Wayne. Mas há muitas coisas em comum. Portanto, é claro que o filme tem imensas ligações aos westerns, ao imaginário do cinema americano. E depois, pela maneira, pela própria contemporaneidade do filme... é um filme que se enraizou completamente na cultura popular contemporânea. Sim. E tu consegues ver o filme hoje, pá, para mim a sensação de ver aquele filme hoje em dia e de, é pá, estou a ver um grande pedaço de cinema que ainda se liga completamente aos dias de hoje e que é uma coisa rara. Ou seja, num filme que pega nisto tudo que estamos a falar e que consegue ser um objeto de cinema. como se faz, como não se faz hoje em dia, porque já é impossível, se calhar, tu fazeres um filme hoje em dia. Tal é a influência, já nem fomos de televisão, mas de todos os ecrãs de telefones e dos meios de comunicação que nós temos hoje em dia, que são 500 mil vezes mais rápidos, e do acesso que temos à comunicação e tudo isso. Hoje em dia seria difícil fazer um filme como Paris, Texas. Mas tu vês aquele filme que é de 84 hoje em dia e, pá, é um filme ainda que tem uma tanta presença no nosso presente e, pá, isso é um sinal de que o filme é excelente, não é? É o que torna um filme um clássico. O Logan também é isso, é o herói derrotado, as coisas, volta para a sua última missão, também está fugido do mundo, etc. No mundo já não há heróis. É extremamente desolador e tipo. Opa, já não há heróis e estamos numa época. Não, mas naquele mundo, não é? Tipo, aquilo é passado tipo em 2030, ou assim. Num mundo em que já não há mutantes e é tudo meio. Quase. Não é bem distópico porque não aconteceu nada de particularmente terrível, mas é meio desolador, também tem essa paisagem árida e essas coisas todas, eles atravessam a América e tal. E como vi esses filmes tipo, no espaço de uma semana, um do outro, consigo reparar em várias semelhanças e não fui a única pessoa, já fui procurar e há pessoas que fazem essa ligação. Eu acho que o James Mangold, o realizador, também faz essa ligação. Tipo, completamente de propósito. Sim, pá, e o que é fascinante é tu teres alguém que vem de fora dos Estados Unidos fazeres um filme brilhante sobre aquele país, não é? Isso também é fascinante. Alguém consegue trazer uma sensibilidade que não é americana e consegue fazer, de certa forma, o filme americano. Isso também é fascinante. Mas isso tem muito a ver com o facto de ele próprio ser alemão e do cinema alemão e de uma pessoa que era alemã naquela altura e também de Berlim. Imagino que queira procurar, queira sair das fronteiras alemãs e fugir um bocadinho, se calhar, à história alemã e encontrar-se noutros sítios e refugiar-se no cinema, como o Wenders fez. É alguém que sempre filmou o cinema e sobre o cinema, aquele filme que ele fez cá em Portugal. Era sobre isso, era uma rodagem de um filme. E depois o Lisbon Story também. Portanto, são todos esses ingredientes que se juntam. Que outros filmes dele é que as pessoas deviam ver? Ah, o Asas do Desejo, acho que é um clássico. Acho que esse filme de Lisboa, que também não consegui ver, eu queria muito ter visto, porque só das imagens e do trailer que eu vi foi curioso ver aquilo e pensar em ligações com o cinema português. Sim, aquilo tem uma cena ótima no Texas Bar, o atual Music Box. Eu não sei se eu percebi mal, mas eu fiquei com a ideia que na parte que ele não tinha palco, e aquela parte lá atrás onde é o backstage, não sei o quê, tinha lá um barbeiro, porque eles vão lá cortar o cabelo e um deles aparece e diz: eu sou cliente habitual. Eu não sei se isso foi inventado por eles ou se era mesmo assim. Mas eles chegam e é com aquele. Como é que se chama o ator? Ele é belga, o Patrick. Pá, que é o gajo que fazia de mentor do Pretender nos anos 90. Não sei. É o protagonista do Estado das Coisas. Não me lembro do nome dele agora. Também não sei o nome. Tu que és francófono, podias saber. Mas é ele, para mim, há de ser sempre o Sidney do Pretender, de série dos anos 90. Tu, o gajo. Porra, meu, o gajo do Paris, Texas e do Blue Velvet. O Dean Stockwell. O Dean Stockwell não fez também uma. Eu lembro de ser miúdo e ver aquela série que o gajo fazia nos anos 80, 90, de um portal do tempo. Ah, sim. Não é Quantum Leap? Quantum Leap, exatamente. Não é com o Scott Bakula? Isso passava na RTP? Sim. Eu lembro disso, a minha infância. Sim. Fazia, sim. É engraçado que as personagens que ele faz no cinema são muito personagens de passagem, que unem personagens, e que ele é uma espécie de portal entre várias coisas nos filmes que ele faz. É engraçado. Que poético. Opa, eu já fui crítico de cinema, eu tenho que falar assim, pá. Eu tenho que saber falar assim nas ocasiões certas, pá. O Dean Stockwell, para mim, é a memória que eu tenho dela é do Blue Velvet. E de às vezes, quando era miúdo, confundia-o com aquele ator que é o Dan Hedaya. Sim. E eu, quando era miúdo, confundia os dois. O gajo é insuperável no Blue Velvet, pá. É inesquecível. O gajo, quando pega naquele microfone e começa a cantar Roy Orbison, pá. Eu já não lembro quem é que fez a fotografia desse filme. Mas pá, olha, falando de poético, tens um belo momento poético. Poético com o. com o Dennis Hopper, pá, com máscara de oxigênio. Exato. Mommy, daddy wants to fuck. Beer, Pabst Blue Ribbon, Yogi yeah. Roy Orbison. Que grande filme. Sim, incrível. Pá, e a segunda entrevista que eu fiz na vida foi ao David Lynch. Tomámos pequeno almoço num hotel onde, segundo a minha mãe, os americanos chiques ficavam todos em Paris, ao pé de Champs-Élysées. Foi muito fixe. 20 minutos de conversa e acabou a conversa e eu supostamente ia-me embora e o gajo disse: ah, então agora vamos falar aqui um bocadinho de meditação. E ficou meia hora a falar de meditação. E ele quando teve cá no Estrela Film Festival, que na altura acho que era só Estrela Film Festival, eu fui ver a masterclass dele. Em que ele, pá, eu acho que ele mentiu porque alguém perguntou qualquer coisa do Twin Peaks e ele diz: não, aquilo foi incrível, correu tudo bem, nunca tivemos problemas. Eu acho que ele saiu na segunda temporada do Twin Peaks porque teve problemas, mas não, ele diz isso. Pá, na entrevista que eu fiz, o gajo, eu perguntei pelo Twin Peaks e o gajo disse-me que nunca mais ia voltar a trabalhar em televisão, que agora só queria câmaras digitais e internet. Mas isso foi quando? Porque, foi nessa altura? A minha entrevista era a propósito dessa retrospectiva. Não, agora o Mulholland Drive foi filmado como... O início do Mulholland Drive foi filmado como piloto para televisão. Ele queria fazer um piloto de televisão, queria fazer uma série. Sim. Depois o Inland Empire é que é curtas para a net, não é? Sim. Sim, o Inland Empire é câmara digital sem equipa de cinema. Mulholland Drive é o último filme dele com uma equipa clássica de cinema. Rodagem, imensa gente, máquinas. Sim. Mas que era suposto ser para a televisão, o género daquilo é para a televisão, era isso que eu estava a pensar. Não, o que eu estava a dizer é que depois disso, ele foi com membros daquela banda portuguesa, Os Corvos, sim. plantar uma bandeira da meditação transcendental a alguns no Estoril, já não me lembro, ia fundar uma escola, não sei o que é isso. Foi uma coisa que deu. Pá, eu fiz essa entrevista e ao meu lado estava uma rapariga que trabalhava no festival e na produtora do Paulo Branco. Que não vou dizer o nome, não sei se não quer ser citada, não interessa. Sim. Mas é uma excelente miúda que, e eu via convidá-la a vir a Portugal e venha a Portugal, pode falar, vamos mostrar os seus filmes todos, que chamamos imenso si, e ele tipo um bocado reticente, estar a ir a Portugal para falar dos meus filmes, e às tantas ele, mas eu agora estou a falar de meditação. Não. E ela, venha, fala de meditação, tipo, nós adoramos, venha. Pá, ela a convenceu-o brilhantemente a vir passar uns dias a Portugal e eu fiz a entrevista depois disso. Portanto, pá, falámos 20 minutos e desligámos o gravador e eu, muito obrigado, e o gajo ficou ali meia hora a falar de meditação comigo e de cortes de cabelo e de, pá, pá, um pequeno almoço espetacular. Depois a conta foi horrível, tipo, uma água custou para aí 8 euros ou 9, mas não faz mal. Fixe. Valeu a pena. Muito fixe, senhor Lynch. E o Wenders também vai muito ao Estrela Film Festival, né? Festival ou não? Ele deve ser amigo do Paulo Branco, provavelmente. Porque ele veio cá. Das coisas. Desculpem. Ele provavelmente veio cá. Sim. Ele veio cá mesmo. Com uma exposição de fotografia e tudo, não foi? Sim, é isso. Eu acho que ele já veio mais do que uma vez. Sim. Nunca o apanhei. Ele deve ser daquelas pessoas que vêm a Portugal passar férias e tudo. Sim. Ele trabalhou cá. Esse estado das coisas, ele estava a fazer um filme do Rolo Ruiz. Tu odeias futebol, mas uma das melhores coisas de ver futebol em Portugal nos anos 90 era ouvir os comentários do Gabriel Alves, que comentava os jogos todos da Liga Inglesa, por exemplo. Sim. E o melhor era que o gajo fazia pesquisa sobre os jogadores. Portanto, imagina, o lateral esquerdo do Liverpool tinha a bola nos pés, pá, e o gajo ia às fichas dele e via logo. Sim, gosta de passar férias em Portugal. Tipo, o gajo sabia essas coisas. O gajo sabia, os jogadores todos passavam férias em Portugal e essas coisas. E os pratos preferidos. Gosta muito de bacalhau, tipo. Tipo, já tinha 9 anos, sabes? Tipo, pá, a sério. E não sabes de que é que o Vinho Wenders gosta? Não sei o que é que ele gosta, mas gosta de Portugal, de certeza. Sim, ele assustado das coisas, ele estava a fazer um filme do Rolo Ruiz, que já não lembro como é que se chama, que é mais ou menos o mesmo elenco, é o mesmo diretor de fotografia. Uhum. Mesmo. E o Wenders também é conhecido pela colaboração que ele fez com o Nicolas Frey. O Nicolas Frey, que já estava quase a morrer, sim, coitado, estava a filmar um filme e o Wenders pegou no filme dele. E fez Lightning Over Water, acho que é assim que se chama. Que são as últimas imagens do Nicolas Ray, pá, vivo, quase morto, coitado. Eu acho que isso passou na Cinemateca relativamente pouco tempo. Eu vi nos últimos 3 anos. Eu vi isso na Cinemateca. Uma coisa assim. Lembro de ver isso anunciado. Uhum. E já não sei quem é que ajudou a fazer o Antonioni, o último filme dele. Não sei se não terá sido o Wenders, se posso estar a confundir com outra pessoa. Mas era um gajo que estava em contacto permanente com os americanos, europeus, fora do seu país, ao contrário de pessoas mais ou menos... O Fassbinder não é bem da mesma geração, é um bocadinho antes, se calhar. Mas é um tipo europeu que sempre quis ir para fora do sítio onde estava e usava muito o cinema como maneira de entrar noutros mundos. Ah, o Truffaut, não exatamente, porque o Truffaut quase sempre filmou em França e, apesar de ter feito projetos internacionais, ele odiava viajar. Sim, é tipo... Sim, mas também entrevistava o Hitchcock. Ah, claro. Essas coisas todas. Claro, claro. Claro, mas sempre pelo cinema, não pelos sítios. Sim. O Vendras estava nitidamente interessado em filmar, em ir até ao Texas. Sim. E à Califórnia e isso tudo. E também deve ser daqueles realizadores que os arquitetos gostam muito de ver, porque o sentido arquitetónico dos filmes tem aquele está sempre muito presente. Como Mel Gibson, disse, que era o filme mais aborrecido que ele tinha feito, se não assim do género, que é o Million Dollar Hotel, que é em Los Angeles, no Baixo. Eu acho que esse foi o primeiro filme que eu vi do Wim Wenders. Foi de certeza o primeiro filme que eu vi do Wim Wenders. Como se dizia, tipo. Que o Mel Gibson, logo na semana a seguir, na semana em que ele saiu, estava a promovê-lo, a dizer: este é o filme mais aborrecido que eu fiz antes da minha tudo vida. Tudo o Mel Gibson disser, eu estou... As boring as a rat's ass. Lembro-me desta citação dele. Outra citação conhecida era o Gene Hackman a descrever um filme que tinha visto do Romer, que era As Exciting as Watching Paint Dry, uma coisa assim. Sim, isso é no... Isso é num filme. Isso é no... Ele viu o Oráculo Eleccionoso, acho eu. Sim, mas isso é num filme. Isso acontece num filme. Ah, é? Sim, isso é no... Epá, fogo. Eu vi esse filme no último ano. As Exciting as Watching Paint Dry. É o Gene Hackman. Não é o The Conversation, não. É não, isso não é. O gajo também quase não fala. Pois, mas é mais ou menos... Espera, como é que é? É um filme com... Isso é num filme... A personagem dele do Conversation, neste momento, deve ser muito o que o Donald Trump está a passar na Casa Branca. Tipo, a imaginar escutas. Sim. E a arrancar as paredes todas da Casa Branca. Mas, e a tocar jazz sozinho. Há uma espécie de continuação de Conversation. Noutro filme? Com o Gene Hackman, que usa... Que não é uma continuação do Conversation, sim, mas sim. Os flashbacks sim. desse filme sim. são para o Conversation. É com o Gene Hackman. Que filme é que é esse? Filme terrível chamado Enemy of the State, que é ele e o Will Smith. E o Will Smith começa a ser vigiado e o Gene Hackman é o gajo que o protege. Pá, isso é o que acontece quando fazes com eles sem autorização de obras-primas do cinema. Mas é eles têm autorização para as... Do Coppola? Tiveram... Eles têm autorização do... Porque eles usam mesmo imagens do filme. Usam imagens do filme é isso que mesmo. Eu estou a dizer, os flashbacks são para o Conversation. O Coppola ainda estava a pagar o One from the Heart, de certeza. Claramente. Em 98, então... Sabes que eu, a última vez que estive nos Estados Unidos... Visitar a avó da minha namorada, que vive na Califórnia. Sim. Pá, nós passámos de carro à frente das Vindimas Coppola. Pá, e aquilo é a entrada das Vindimas. Aquilo parece um bocadinho a entrada de um estúdio de cinema. Tens o nome assim, sim, Coppola, sim. assim em cima. Sério? Sim. Sim, na colina assim com as Vindimas. É muito engraçado. Isso não é como é que se chamava? Zoetrope? Isso era o nome do estúdio. Sim. Agora usa mesmo Coppola. Não, é tipo Coppola Wines, uma coisa assim do género. E é daí que foi o dinheiro de toda a família agora, não estou a ver. É o ganha-pão dele, é isso. E da família? Isso. E da filme, provavelmente. Não sei. Ah, os filhos trabalham todos em cinema, não é? Sim, não estou a ver o Roman Coppola. Coitado, ele não faz dinheiro suficiente com os filmes que faz. Ah, ele fez aquele especial. Não, ele trabalha noutros filmes, ele trabalha em rodagens e escreve. Sim. E fez aquela cena, aquele especial dos Arcade Fire e fez. Teve... Ah, e se faz videoclipes. Ah, e ele fez. Ele criou aquela série. Yeah, ele tem dinheiro da Amazon e da Netflix. E produtor, ele fez, é produtor também. Ele fez aquele especial de Natal do Bill Murray. Do Bill Murray, exato. E ele é um dos criadores, é ele e o Garcia Bernal e mais alguém, criaram o Mozart in the Jungle da Amazon. Sim, sim, sim, sim. Sim, o gajo safa-se como produtor, acho. Yeah, yeah. Ele próprio, o Francis Ford Coppola, precisa de dinheiro, porque o gajo já não faz filmes nos estúdios, é sim, projetos completamente independentes. Os últimos nem estreiam, eu vi o último que era o... Twixt, acho eu, uma espécie de adaptação do Edgar Allan Poe. Sim. Vi isso em Paris, pá, numa sala minúscula com 10 pessoas a ver o filme. É o último que eu vi que não dele, estreou cá. Vi no cinema, foi aquele com o Tim Roth em ser Youth Without Youth. Pois, esse é tipo dos primeiros filmes que ele fez. É seguir ao Tetro, aquele é convite antes, local. É antes. É? O Tetro é posterior ao Youth Without Youth. Ok, sonhar, é isso. Mas esses filmes... clássicos como o Jack. Exato, com o Robin Williams. Mas esses últimos filmes são todos independentes, é o gajo que produz, é o sim, dinheiro sim, do vinho. Sim, sim, sim. Mas dizem que o vinho é bom. Pá, eu queria ter comprado uma garrafinha. Mas a avó da minha namorada tinha 80 e tal anos, ia a guiar, guiava muito bem, e eu não quis perturbar a condição exímia dela para dizer let's get some wine. Bebidas alcoólicas de celebridades é uma coisa que me fascina. Tu sabes que os Hanson têm uma cervejeira. A banda Hanson? Sim, os irmãos Hanson. E sabes como é que se chama? Hanson Beer? Não. Tu sabes que um dos ingredientes da cerveja é o lúpulo, que em inglês diz hop. Estou a ficar expectante. Estás a perceber ou não? Sim. E eles têm uma cerveja artesanal que se chama Hops. Ei, que espetáculo. Yeah. Será que pagaram alguém para descobrir esse nome? Não sei. Já experimentaste essa cerveja? Não, não se vende. A única cerveja de celebridades que eu sei, que eu já vi à venda várias vezes em Portugal, acho eu, é a Trooper, que é a cerveja do Iron Maiden. Pois, com essa receita, eu já vi também. Com uma receita escolhida pelo próprio Bruce Dickinson. Que deve ser muito boa. Não sei. Tem mesmo o como é que se chama? O Eddie, que é a mascote dele. Sim. E há um bar no Algarve, que é dos Iron Maiden. Quando eles vão passar férias. É o bar dos Iron Maiden. Aquilo foi fundado por um ex-membro da Iron Maiden, que acho que entretanto já morreu, e agora é gerido por dois ex-roadies. Portugal, sem sabermos que é uma mina de cultura popular, pá. Yeah. De cervejas não sei, mas sei de produtos alimentares, tipo o Paul Newman. Eu nos Estados Unidos, a última vez que estive lá, comprei o molho de tomate do gajo. Pá, que é bom, para molho de tomate de pacote não é mau. E o pai da Mir Sorvino, o Paul Sorvino, não é? Também tem... Do Goodfellas. Tem molho de tomate e pesto e cenas italianas para pôr na pasta. E o... Que eu procurei nos supermercados quando estive lá, mas não encontrei. Mas queria. Mas depois tinha vergonha de perguntar. You have Paul Sorvino's pasta? Não encontrei. Eu ia dizer mais uma cerveja de alguém. Cerveja ou... Ah, a Linda McCartney tem... Sim. Uns hambúrgueres diferentes incríveis. Bebe cerveja no Paris, Texas. O gajo quando está com o filho, sim, vai a um bar, bebe cerveja e o puto fica chateado por o pai beber álcool. Sim. Eu acho que eu... O que é que eles estavam a beber? Lembro-me de ter reparado na cerveja que eles estavam a beber e esqueci-me completamente. Mas aparece a marca bastante prominente. Pá, diga-se passagem que as cervejas americanas, sem ser tradicionais, são bastante más. Foi uma das descobertas que eu fiz daquele país. Choraste? Pá, fico um bocadinho desiludido. Fico um bocadinho desiludido, porque são mesmo más. São mesmo más, não sei. Pá, se calhar dos Hanson é incrível. Pá. E Stone Cold Steve Austin, o resto... Tem uma cerveja também? Tem uma língua qualquer. Como é que se chama a cerveja? Acho que é Stone Cold Brewery, é o nome da cervejaria deles. Stone Cold Brewery. Cervejeira dele. Stone Cold Brewery. Mas há mais... Sonho americano. Há mais pessoas com cervejas artesanais, com marcas de cerveja artesanal, possibilidades. Eu adorava bem, já temos aqui vários. Eu lembro quando era miúdo, provei um sumo que havia dos Simpsons, que era da Inglaterra, um refrigerante. Eu só vi o Bonk, pá. Mas eles acho que fazem Duff Beer também, falsa. Sim, sim. Acho que também já vi isso. Pois pá, mas eu acho que o Hayden Sandler provavelmente, não sei se era um rapaz para beber Bud no filme, teria que ser uma coisa um bocadinho diferente. Não era Budweiser, aquilo era um bocado diferente de Budweiser, eu lembro-me disso. Só que agora não me... Mas não sei bem, aquilo não é um plano muito aproximado. Só o teu olho clínico de cerveja, pá, é que consegue reparar assim ao longe. Sempre. As pessoas estão a beber cerveja. Aquilo nem é um plano médio, é quase um plano. O Michael Birbiglia, que é um cómic de stand-up, ele tem dois filmes e o filme dele mais recente, o Don't Think Twice, que é sobre um grupo de improvisação cómica. É um filme muito bonito e tocante dele. E reparei que eles bebem sempre Brooklyn Brewery, que é uma artesanal de Brooklyn. Estou sempre a reparar o que é que as pessoas estão a ver. Fazes bem, pai. Eu também tenho esses pormenores obsessivos nos filmes. Às vezes não retenho, como agora no Paris, Texas. Eu de cervejas não tenho esses pormenores obsessivos, mas assim, há coisas também que... Mas o Paris, Texas, isso também é uma das críticas do filme. Aquilo está obsessivamente... Pá, os planos daquilo são quadros, tipo as cores, de certeza que eles chegavam lá e pintavam aquelas coisas todas e aqueles planos demoram imenso tempo a fazer e aquilo está... Mas isso adequa só aos atores. Quando tens um ator como The Hayden Center, que quase não fala, está só e só estando consegue passar o filme todo para o espectador, tu podes ter 2 horas para... o ator não se chateia, não é? O gajo está só ali à espera e podem demorar 2-3 horas a fazer um plano e é pôr o gajo ali no meio e já está. Quando tens um filme que depende mais de diálogos e de mais ação, é mais complicado estar a ver os atores. Ora, agora esperem aqui 3 horas enquanto estamos a iluminar isto. Mas a fotografia do filme é perfeita e adequa-se perfeitamente aos atores e à direção. Eu preciso de ir ver em que filme é que o Gene Hackman diz isso. Porque eu não me consigo lembrar. Acho que vou procurar. Uhum. Eu não me lembro. Acho que ficava bem, tipo, em vez de estar a dizer tipo, na descrição do episódio. Pá, assim, a mim mandaram-me calar uma vez no cinema, mais uma vez em França, que são conhecidos pelo seu sentido de humor, o país. A piada que o Gene Hackman diz no Bonnie and Clyde. Eu nunca vi o Bonnie and Clyde. Pá, o gajo diz no Night Moves. Ri muito da piada e os gajos que estavam na sala a ver o filme mandaram-me calar. É o Night Moves. Não confundi com o filme da como é que ele se chama? Kelly. Da Kelly Richard. É no Night Moves, é isso. É de 75. É claro, quando tu procuras Night Moves no Google, o que aparece primeiro é o de 2013. Pois, mais recente. Por causa do Jesse Eisenberg e da. Exato. Eu não vi esse filme, Fanning. Apesar de gostar dela. Eu não gosto dela e vi o filme. Achas um bocadinho seca? Hã? Acho mesmo. Muito seca. Seca. Eu quero ver o novo dela. O novo dela, por acaso, tem o John Wooster, o baterista de quem eu estava a falar. Ele aparece no filme, acho que é o primeiro filme em que ele aparece. E não gostaste do. Edward Thurpen. Yeah, Night Moves. Do. Epá, aquilo que tem a Michelle Williams. E o cão. Qual? O Wendy and Lisa? Wendy and Lucy. Lucy. Não, é isso. Wendy and Lisa são os do Prince. Não. É fixe esse. Não, nem esse. Também vi o Wild Joy. E ela fez um Wild Joy com o Blind Prince Billy, não é? Esse também gostei. Não. O outro que ela fez, o Mix Cut Off, é que não gostei tanto. Achei um bocadinho mais seca. Esse eu vi no Indie. Uma coisa um bocadinho mais plástica. O Wild Joy vi no Indie de 2007, pai. E ela teve retrospectiva em Vila de Conde, no Curtas. E ela teve cá também. Bom, era o Night Moves, acho que já consegui chegar lá. Pronto, não bom, vi. Foi de ver. Muito obrigado, foi um prazer. Ora é essa. My muito pleasure. Obrigado por me ter chapado mais uma vez. Que isto quando chega à quarta-feira. E com cervejas também, pá. Quando isto chega à quarta-feira em um episódio. És sempre bem-vindo, Rodrigo. É sempre fixe falar sobre filmes. Likewise. Muito obrigado. Nada.